É da Vicky Naip, tá bom? É da Vicky Naip, tá bom? Se antes eu te queria, tu não deu valor. Volta pro final da fila, sua vez passou. Disse que não me queria, agora quer voltar. Falando que ainda me ama, para de caô. Outro dia na favela dando um rolezão. Passei na rua te olhando, não deu atenção. Não quero mais compromisso, para de ligar. Fala pra tua amiga que me encontrou no bailar. Recordações de tu falando que tu adora vilão. Disposição. E pro Davi que na pique é da cintadão. Pode cê tá com pressão, pode cê tá com pressão. Cê tá com força, força, força só porque eu sou malandão. Pode cê tá com pressão, pode cê tá com pressão. Pode cê tá só porque eu sou malandão. Cintadão, cintadão, cintadão. Cinta, cinta, cintadão. Pode cê tá com pressão. Disposição. E pro Matias ela quer dar cintadão. Cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, tá com pressão. Cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, tá com pressão. E antes eu te queria, tu não deu valor. Volta pro final da fila, sua vez passou. Disse que não me queria, agora quer voltar. Falando que ainda me ama, para de caô. Outro dia na favela dando um rolezão. Passei na rua te olhando, não deu atenção. Não quero mais compromisso, para de ligar. Fala pra tua amiga que me encontrou no bailar. Recordações de tu falando que tu adora vilão. Disposição. E pro Davi que na pique é da cintadão. Pode cê tá com pressão, pode cê tá com pressão. Cê tá com força, força, força só porque eu sou malandão. Pode cê tá com pressão, pode cê tá com pressão. Pode cê tá só porque eu sou malandão. Cintadão, cintadão, cintadão. Cinta, cinta, cintadão. Pode cê tá com pressão. Cinta, cintadão, cintadão. Cinta, cinta, cintadão. Só porque eu sou malandão. Disposição. E pro Matias ela quer dar cintadão. Pode ser, pode ser, tá com pressão.